Não pode. É, tem um monte de coisa que a gente usa. Que a gente pensa quando a gente bota, maioria é tudo droga, não, assim, não, mas bomba. Esses descongestionantes de nariz dá problema não, com jogador de futebol. A maioria das coisas que termina em mina ainda, isso aí é. De noite, killer mina. É só as minas, né? Tem aquele outro seríssimo lá que é o Ipas Mina, aquele que dá um problema. Esse sabe, Ipasmina. É sensacional. Mas era isso. Então,